sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá. E eu hei de ouvir cantar uma sabiá para a sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Voltar, sei que ainda vou voltar, não vai ser em vão que tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me contar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada de te esquecer.